muita saudade dos manos que se foram, que porra, sobrou muita saudade. Altas paradas, altas baladas, como esquecer? São boas as lembranças, mas nos fazem sofrer. Ao saber que vocês não estão mais com a gente, lembranças batem forte na mente de repente, sem reação. Cadê consolação pra não chorar, não dá? Quem é amigo é, não disfarça. O sentimento tá estampado no olhar. Quem é que foi que disse que eu me não chorei? Me diz, como é que pode alguém perder um mano e sorrir? Quem tem amigo de verdade com sinceridade nunca se esquece. Tipo eu numa perrê, ouvindo um rap. Quando eu escuto o recanto obscuro de uma existência, lágrimas correm pela pele. Pensamento voa, lembranças boas, saudade vem, vem. Só assim pra aguentar a perca de alguém, vem. Mano Xandão, Marcos, esteja em paz, demorou pelo amor. Que Deus o dê um bom lugar no paraíso, um paraíso do Senhor. Um bom lugar, um paraíso, um bom lugar. Pois sei que para os bons, ao lado de Deus, este é o lugar. Será que isso é justo? Será que o destino já vem traçado pra todo mundo? Pois nesse momento se manifesta em mim interrogações que não querem calar. Porque a morte é tão traiçoeira, tão certeira, nos fazem admitir que somos pobres mortais. Nos fazem ter a certeza que aqueles que amamos, consideramos, não veremos mais. E a lembrança insiste, bate na mesma tecla. Os olhos começam a lacrimejar. Não dá pra segurar, não dá pra não lembrar de tempos bons que trincávamos na balada a noite inteira. A notícia de sua morte pra mim parecia brincadeira. Antes fosse, é nessas horas que tem que ser forte. Aguenta o baque da morte. E quem não se comove, está sendo difícil a conformação, irmão. Cada beco, cada rua da quebrada lembra você. Quando ouço aquele som que você curtia, me arrepia, me arrepia. Eita, meu Deus, eu estou com saudades do meu mano. É, saudades foi o que você deixou. Retruta em um bom lugar, sei que você está. Memória viva em minha mente, sempre será. Esta canção que vem do fundo dos nossos corações foi feita pra você. Embora a saudade seja demais, vou continuar. O sonho não acabou. Sei que é difícil trilhar nosso destino, mas a vida é assim, enfim. Ainda me recordo do acontecimento, tumulto e ML, sangue escorrendo. A família é só tristeza, mas quem se conforma com a perca de um filho, espero que esteja na glória. Que nosso Deus ilumine sua alma, o tire do desespero, possa descansar em paz, longe da violência que a ganância nos traz. Fazer o que, ladrão? A vida é cheia de surpresas, quanto menos se espera, ela te passa uma rasteira. Que sirva de exemplo para os que ficaram. Na vida do crime é assim, o final é trágico. A inspiração, família gueto, no pé da letra, de ponta a ponta na fé. Só os loucos não se esqueçam. A vida é passageira, então corra do perigo. Não pague de Loki com a Glock no ouvido. Faça suas correrias sem derrubar ninguém, mas se atirarem em você, o jeito é revidar também. Bem, como eu queria viver sem retrocessos, sem ver humano sendo morto na porta do boteco. Aqui é voz ativa pra mudar seus pensamentos e lembrar dos que se foram pra não cair no esquecimento. No esquecimento, pra não cair no esquecimento. Um paraíso, um bom lugar. Um paraíso, um bom lugar. Pois sei que para os bons, ao lado de Deus, este é o lugar. Ver o que tem, os mandos da periferia que era de boa, entrarinha errada, já foi pro além. Na mira do cão, levaram bem, bem, bem. Consequência fudida na fita, levou muitas vidas. Maluco, se liga, não fique brincando. Na mira do fogo do louco que mexe pipoco na pele dos outros. Já sou enterrado na alta, crescendo na escola das ruas, sabendo de cor a malandragem. O crime não é brincadeira, o clima que tá embaçado. Uma pá de aliado já foi enterrado. Bruno na mira da blazer, foi perfurado. Fernando, Badaró, de menor, Juninho, Terpa, Mexerica, Pomerense também ficaram. coração, Zé em suas vidas, que seja abençoada suas almas. Deus ilumine a mente dos manos da periferia, que pensa em fazer a maldade, apertar o gatilho na nuca do pai de família, fazendo besteira porque não existe dinheiro na sua carteira. O sujeito humilhando, chutando, xingando de filho da puta, com cão na cabeça, drogado, dopado, pirado, afogado, servindo a porra da besta que pensa e leva sua vida de brinde, leva sua alma direto pro fogo. Se liga, bandido, não fique pagando de tolo. A vida bandida, iludida do crime, te leva pro escuro, te puxa pro chão, te deixando sufoco. Tem que ter proceder, atitude, humildade na fita, vivendo, aprendendo, ficando esperto, casinha, malandro. Se liga no tema, no papo que é sério, não vive no barco furado. Não tô te contando mistério, cuidado com o tema de foda que quer te mandar pro inferno. Eu falo sério, eu falo sério. Um paraíso, um bom lugar. Um paraíso, um bom lugar. Pois sei que para os bons, ao lado de Deus.